você voltando só pra mim. Por muito tempo sempre te esperei. E quando o amor se vai, ai, ai, ai, vai sem dizer goodbye, ai, ai, ai. Pra onde quer que eu vá, eu sei. Olhos tentam encontrar você aqui, e aquele sol brilhando no meu coração já não me engana, eu sei. Sem dizer goodbye, ai, ai, ai, ai. E quando o amor se vai, ai, ai, ai, ai. Toda vez que você volta, eu sei, vou te perder. Já decidi, não vou mais sofrer. Aquele sol brilhando no meu coração já não me engana, eu sei de toda dor. E quando o amor se foi, ai, ai, ai, ai, vai sem dizer.